Eu quis entender a graça de uma forma racional, defini-la em um conceito que pra mim é tão normal. Porém descobri que a graça vai além da compreensão. É um presente divino pra quem pensa que merece ou não. Então pude ver que a graça vem das mãos do meu Senhor, como fruto da justiça que se une ao amor. É mais pura misericórdia, bondade e compaixão que levou Jesus à cruz para nos trazer fazer qualquer coisa por sua própria vontade. Pois a verdadeira graça, a qual traz felicidade,